achei molezinha. Novíssimo Cervejão Melody, DJ Filho Almeida. Quando a balada acabar, quando eu morro e passar, quando a ressaca de saudade implorar por mim, só não esquece que eu te avisei, ia ser assim. Um alucinado. Não pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no paixão. Fazendo o dó, dó, dó, dó, dó. Fazendo o dó, dó, dó, dó, dó. Pode me irritar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no paixão. Fazendo o dó, dó, dó, dó, dó. Fazendo o dó, dó, dó, dó, dó. Chegando no estúdio super eletrizante do Acará. Se vai, vai achando que não vai doer. Eu achei molezinha esqueci. Se prepara que tu vai sofrer. Chama, vai. Quando a balada acabar, quando teu corre passar, quando a ressaca de saudade implorar por mim, só não esquece que eu te avisei.